Boa tarde a todos e a todos, bem-vindos à Porta Aberta ao Desporto. Boa tarde, Asmira, e boa tarde, Bruno. Até essa se não foi já boa noite. A todos. Sim, já é de noite, agora já é boa noite. Então, boa tarde a todas e a todos, e boa tarde, Bruno, boa tarde, José, e cá estamos mais uma vez para desfolhar este desporto todo da semana e a semana que está a chegar também, e não só. E a seleção e muito desporto, não é? Está de volta ao campeonato também, já para a semana. E a Liga dos Campeões, a Liga Europa e tudo que é por aí fora. Sim, olá, boa tarde a todo o auditório, boa tarde José, boa tarde Arismeiro. E bem, e de facto cá estamos, após a ausência da semana passada, cá estamos novamente para mais uma emissão de desporto, do nosso desporto, não é? Do nosso campeonato português. E vai, como diz o Arismeiro, para a semana há novamente campeonato, novamente Liga de Campeões, após esta pausa para jogos da seleção, não é? Onde felizmente correu bem para a nossa seleção e estamos apurados, estamos no europeu para defender o título, o que sinceramente na minha opinião não faz muito sentido a equipa que é campeã não ficar apurado diretamente. Acho que o campeão da Europa e o campeão do mundo, quem é campeão havia de ficar apurado diretamente, não é o caso. E portanto Portugal teve que fazer os joguinhos, não é? E graças a Deus não correu mal todo. Podia ter corrido melhor um bocadinho com a Ucrânia, mas assim não foi. E pronto, mas o que é certo é que estamos lá. Começou mal, foi em casa aqueles dois jogos com a Sérvia e com a... Sim, os dois empates, dois jogos que de facto fomos muito superiores nos dois jogos, em posse de bola, em tudo, e de facto não correu da melhor maneira, mas o que é certo é que estamos lá e vamos defender o título. E vamos defender o título, exatamente. Sim, é verdade que os primeiros dois jogos, sobretudo, jogou duas vezes seguidas em casa com os adversários diretos, que era a Sérvia e a Ucrânia, exatamente. E só tirou um ponto a cada um, e foi pena, porque era aí que devia de ganhar para estar até já em primeiro e acabar o grupo em primeiro, até, não era? Sim, e fizemos com isso. E depois tem de se andar sempre a esperar para o último dia e não é bom, não é bom. Temos jogadores para fazer melhor que isso, não é? E pronto. Mas. Ah, se não tirar o mérito à Ucrânia, que fez de facto. Pois, é que depois voltou já a perder, não é? Na Ucrânia e. E claro que tínhamos de ir à Sérvia, tínhamos de ir à Ucrânia, e ficava-se muito complicado, como foi. E por acaso fomos ganhar à Sérvia e ganhar os outros jogos a seguir, porque senão, aí foi... senão estávamos no play-off, ou assim, como alguns. E temos jogadores para acabar até primeiro do grupo. Há Sim. jogadores que até sobram. Eu acho que o treinador nunca teve tanto bom jogador para escolher. Eu acho que, no fundo a desilusão neste grupo até é a Sérvia, porque a Sérvia, na minha opinião, tem uma equipa superior à Ucrânia. É, sim, claro. A Sérvia em termos de jogadores, de nomes e tudo, não é? Excelentes jogadores, exato. E por acaso não estiveram um bocado longe de. A Ucrânia já sabia. Surpreendeu este grupo, sem dúvida. A Ucrânia já se conhece, já sabe quem é, pronto, já sei que era uma boa equipa. E os sérvios também, que têm bons jogadores. Mais da Sérvia do que da Ucrânia, não é? E a Sérvia, por acaso, até que não fez fez bons resultados, foi a sorte de Portugal, porque senão. Não estávamos onde estávamos, não é? Porque era mesmo assim. É por isso que, não sei, houve jogos que a mim não me agradou, pronto. Sim, este último foi. Este último foi mal. Foi o cara, eu estava a ver que para o fim íamos sofrer um golo e ia arrumar connosco. Quer dizer, o Luxemburgo? Voltou a mudar na equipa, voltou a pôr outra vez à defesa. Não sei, pôs outra vez o Danilo, pôs tirou o Bruno Neves, o Rubem Neves. Que jogou muito bem no meio campo. Sim, com a Lituânia fizemos jogo. Já foi um excelente jogo. Sim, um excelente jogo. O Paciência esteve muito bem lá em cima, na ponta do ataque, para desequilibrar, como desequilibrou bastante. Outro lá o André Silva. O André Silva não se vê. O Nathanael é igual, quando volta a sair à frente da defesa, mas nem joga à central, nem joga a meio, há ali uns buracos grandes no meio campo, depois criam problemas e sujeitos a perder jogos. Por acaso era o Luxemburgo, se fosse outra equipa como a Sérvia, já estamos outra vez a perder. E eu acho que não. Não, no meio, eu não gostei, campo, não gostei, campo francamente, à frente, não falta o futebol, em relação a quem viu o jogo com a Lituânia e quem viu agora o jogo com o Luxemburgo é da água para o vinho, não teve nada a ver um jogo com o outro. Com a Lituânia dominámos princípio ao fim. Tem uma defesa. E já com o Luxemburgo tivemos muitas dificuldades. O terreno, na verdade, também não ajudou muito. O terreno não era. Sim, o terreno também, mas tivemos muitas dificuldades em construir jogo. Atenção, não tiraram também o mérito ao Luxemburgo. Quem viu o Luxemburgo e quem vê. Sim, está certo. De facto, certo, já não é aquela já equipinha. Não, atenção, aí, atenção. O Luxemburgo veio aqui com a França e empatou o jogo, não foi? Sim, agora na. Agora na Sérvia vendeu cara à derrota, perdeu 3-2 e antes de jogar com Portugal também na Sérvia. Tem vindo a subir muito de rendimento, mas não se pode também tirar o mérito às equipas, não é? Mas de facto Portugal tem que fazer muito mais. Este jogo era um jogo que tínhamos que ganhar para não depender de outros, e estava a ver que ia ser difícil. Pois, claro, 1-0, o Luxemburgo ali a ter, teve ali dois ou três lances que, se tem um bocadinho de sorte, faz um gol. E as coisas se complicando, era. Então, quer dizer, tem uma excelente defesa, tanto à direita como à esquerda, como centrais. Para que é mais um médio defensivo ali à frente? Como o Danilo? Não, isso é jogar três médios atacantes para mandar lá a bola. Eu não sei, pá. Ele a fazer aquilo tem o seu jogo. De quatro defesas, um meio defensivo e depois. O que eu te digo, não, mas. Não era preciso, com a defesa que tem, não era preciso. Não, sim, era preciso. Não preciso. Não. Ele não jogou no jogo contra a Lituânia. Contra a Lituânia. Mas estava o Ruben Neves, que é o mesmo jogador. Pois estava o Ruben Neves. Mas é o mesmo jogador. Mas já é mais ofensivo. Mas o Danilo não é 6? Não, o Danilo é 6. É 6. Não, foi o meio-campo que não trabalhou tão bem como o Danilo. O Danilo é um gajo que está ali à frente da defesa sempre. É um 6. É um 6 nato, pá. Mas não, eu para mim é um 6 nato. Pois não, mas é como o Danilo, o Danilo defende mais. O lugar do William Carvalho, o Rui Neves, o Danilo, o William Carvalho são jogadores à frente. Ele não sobe, o Danilo não sobe, defende mais. Porque ele não quer que ele suba. Pronto, então, e o Ruben Neves sobe e desce e faz tudo e joga no mesmo lugar. Então como é? Jogou à frente da defesa. Pronto, está bem. Não, com a Lituânia também não subiu muito. Com a Lituânia ficou ali a meio campo. Ele tem a preocupação de não sofrer golos. É isso, é isso. O nosso treinador, a preocupação isso. dele é não sofrer golos. E depois já estão se puder marcar. Mas a preocupação dele é não sofrer. Mas depois no meio campo foi assim que fomos campeões europeus. Mas ele também agora tem uma coisa, é que ele deixa. O Asmiro diz que o Damião está muito defensivo, mas ele também tem uma coisa, é que ele agora faz a subir os laterais, muito mais. Ora, sim, ele não se pode deixar. Opa, tu vês o Guerreiro. O Guerreiro era caixa um ponto de lança. Sim, o Guerreiro monta, sabe? Se tu apanhas um ali, como ele aconteceu várias vezes ao Guerreiro, que apanhou aquele que é de origem portuguesa por sim, as sim, costas aquele e ficava muito bem esse rapaz, e viu-se arrasca, pá. Portanto, ele tem de ter. Tem de construir uma defesa. Para mim, tem de construir ali para mim, o problema teve do meio campo à frente. Não produzimos como produzimos não, no jogo Lituânia. Houve falta de futebol. O que não havia era a ligação entre o 8 e o 10. Entre o meio campo e o ataque. Houve falta de futebol. Há muito buraco, é um buraco muito grande. O Nadinho não defende mais que com o Ruben Neves e depois há uns grandes buracos, e depois quando não constrói futebol como construiu com os outros nos outros jogos. Então vamos ver. Tu disseste coisa. O Bruno Fernandes jogou bem, jogou contra a Lutónia. Sim. O que é que ele fez no Luxemburgo? Jogou menos, jogou mal. Que foi substituído. Mas pá, um jogador por outro é assim. O Bruno Fernandes fez um excelente jogo, que foi no, na Lituânia quando foi que o Luxemburgo já não jogou tão bem. Não, foi de meio campo para a frente, a equipa não esteve muito depois bem. O próprio Bernardo Silva fez um grande jogo com a Lituânia, dominou, foi ele que, na minha opinião, que construiu o jogo todo, era ele que dominava ali e depois agora com o Luxemburgo também, mesmo ele, não esteve tão não bem. Não estava bem. As coisas não saíram tão bem, o terreno também não ajudava, mas não sei, é os nervos, é a tal coisa da pressão, do ter que ganhar, e esses nervos, porque a gente pensa que não, mas sim, o jogador senta em esse nervo miúdo. Também é o medo de se empatar, claro, o jogo, é sempre claro, que passa. Claro. E também é uma coisa. E isso fez com que o futebol não fosse tão bonito. E como eu digo, também tiraram o mérito ao Luxemburgo, porque de facto o Luxemburgo lutou muito mais do que a Lituânia, não teve nada a ver. E também, por exemplo, ele quando tira o Bruno Fernandes e mete o Jota, aquele lado esquerdo já funcionou mais que o Jota ia sempre a cair ao fundo. Ou depois também é até que tem jogadores. O Diogo Jota entrou muito bem no jogo. Há jogadores que são feitos, vamos dizer, para um treino pesado e assim, há jogadores que são melhores para jogar, porque Portugal teve de jogar na profundidade. E quando é com o Bruno Fernandes ou um jogador mais de meio campo, por exemplo, ou um Moutinho para segurar, isso é outra coisa. Mas o Portugal ali com jogadores táticos num jogo assim não dá. Moutinho, na minha opinião, mesmo com a idade que tem e tudo, continua a ser para mim titularíssimo, porque ainda vi hoje o jogo com o Valbaranta. O Moutinho é um trabalhador nato. Ele não para, ele tem um pulmão incrível. Mas o Moutinho tem uma vantagem, é que ele não pode jogar a 6, a 8 ou a 10. Exato, faz quase meio como todo. O Moutinho tem essa particularidade, é que ele jogava no Sporting. Não, mas jogou muitas vezes. É um jogador com pilhas de Duracell, é incansável. O Moutinho no Sporting jogava nas três posições, teve no Porto, jogou nas três posições, depois no Mónaco é que foi mais um 8, e agora no Wolverhampton faz. Mas isto também é o treinador. E também não contar que o Jotson Martins não estava o William Carvalho, há vários jogadores que não estavam com aquele. Sim, houve ali falta talvez do Gonçalo Guedes na linha, não sei se está alejado, o que é que foi, porque ele não está alejado, não está alejado. Não veio ele, não veio o Félix, não veio, e acho, mas que não vai jogar antes do 2020. Mas o Gonçalo Guedes de facto fez falta. Também é mais um bom jogador. Não, mas depois o Gonçalo Paciência fez um bom jogo, marcou golos, estava muito bem. Não sei para que foi meter também o André Silva. O André Silva não subiu no jogo. O André Silva trabalhou bem. Ele trabalhou bem. Agora, claro, a bola, como nós estávamos a acabar a dizer, do meio campo à frente não chegou lá nas melhores condições. O jogo não estava a sair e então o avançado depois paga essa fatura, não é? Se a bola não chegar lá, porque, por exemplo, com a Lituânia nós ataquemos o jogo todo. Foi. De maneira que para a ponta de lança é bom um jogo assim, porque está sempre em ação. Ali no Luxemburgo já não foi tanto assim, nós não ataquemos o jogo todo, ali já tivemos períodos de alguma dificuldade. Já. O Luxemburgo criou-nos ali alguns problemas. Pronto. É. Bom. Vamos passar uma pequena música, olha, é só umas brincadeiras. É um excelente cantor este Nani Nadais, eu adoro. Gostas? Pronto, então vamos lá ouvir. É muito bom. Vamos ouvir e vamos passar um bom momento. São músicas, o fado brincalhão, chamado fado malandro. Então vamos lá ouvir, está bem? Força. Eu já tirei os comentários que ele fez em antes, mas pronto, vamos lá ouvir. Ia dizer que é em público. Amargar, bomba. Olha, marido, passou-se, deu-lhe calata da pinta na tromba. Olha, marido, passou-se, deu-lhe calata da pinta na tromba. Santo António de Lisboa foi o grande malandrão. Santo António de Lisboa foi o grande malandrão. Das três pernas que me deu, só duas chegam ao chão. Das três pernas que me deu, só duas chegam ao chão. Aí dizem que o Santo António é um santo casamenteiro. Aí dizem que o Santo António é um santo casamenteiro. Nunca entregava uma noiva sem a experimentar primeiro. Nunca entregava uma noiva sem a experimentar primeiro. Fogo à peça! Se quiserem, quero que leva até palmas que calar na cabeça. Não tira a voz, não. Tens em casa dois doentes, tens em casa dois doentes, até parecem feitiços. Dois postiços. Já falei esta manhã, ó dentista que lá vem, que nós tens à tua irmã e ponha os dois ao teu pai. Olha, o padre da minha aldeia veio dar missa a Lisboa. Olha, o padre da minha aldeia veio dar missa a Lisboa. Em vez de dizer Arbis Corma, pensei que gaja tão boa. Em vez de dizer Arbis Corma, pensei que gaja tão boa. Eu na minha freguesia comecei desde menino a ajudar na sacristia. Eu também tocava o sino a ajudar na sacristia. Eu também tocava o sino. As covas, o Humberto enterrava as veias, eu é que enterrava as novas, o Humberto enterrava as veias. Para serem enterradas, abra a minha freguesia. Sabem o que aconteceu com a filha de Menezes? Sabem o que aconteceu com a filha de Menezes? Ela fingiu que morreu. Eu enterrei-a três vezes. Ela fingiu que morreu. Eu entrei a três. Eu ouvi logo o sermão do padre da minha aldeia para dar a missa das onze. Ia ser para as onze e meia. Que nunca mais se repita o que na aldeia se fez. Pois seja feio ou bonito, só se enterra uma vez. Comprei dois burros, eis agora o resultado. É que um burro é gay e o outro é o namorado. maraca dela. Ela agora quer que vá lá a casa para ficar ela por ela. Ela agora quer que vá lá a casa para ficar ela por ela. Boa noite, meus senhores, que ninguém me leva mal. A todos aqui presentes, desejo um feliz Natal. Quem não gostou das cantigas, assim foi. Exato, fado malandreco do Nani Nadais, na qual ele tem vários assim. Sim, realmente o que às vezes o som aqui é para passar na rádio não é muito forte, não é muito forte. Bom. De facto ele atua muito em restaurantes e associações, e de facto penso que quem vai assim a um restaurante ou uma associação a jantar e que no fim leva assim uma banhada de riso torna-se uma bela noite. É espetacular ver, ouvir o homem. Quer dizer, então vamos agora lá. Bom, vamos ao futebol, não é? Vamos ao Campeonato Nacional. E os resultados de há 15 dias, não é? Porque a semana passada, como não estivemos cá, não é? Vamos atualizar isto. E então, os resultados referentes à 11ª jornada foram os seguintes: Desportivo das Aves 1, Gil Vicente 2, Rio Ave 1, Vitória Setúbal 0, Santa Clara 1, Benfica 2, Famalicão 3, Moreirense 3, Marítimo 1, Portimonense 1, Passos de Ferreira 1, Tondela 0, Sporting 2, Belenense 0, Vitória de Guimarães 0, Braga 2 e Boa Vista 0, Futebol Clube Porto 1. Ora, aqui tivemos aqui um jogo, um Famalicão Moreirense, que foi um grande jogo de futebol. Aliás, o Moreirense tem feito bons jogos de futebol, o Famalicão também, e fizeram de facto aqui um excelente, não é pelo resultado, 3-3, mas foi de facto um excelente jogo de futebol. Pois tivemos aqui alguns derbys, não é? Tivemos aqui um Guimarães-Braga, com um ambiente fantástico no estádio, um dia de chuva, e um ambiente fantástico, e no Boa Vista Porto também. Uma massa associativa do Porto em peso, não é? Ali na cidade, não é? É o derby. E de facto tivemos aqui bons jogos de futebol, bons derbys, e correu tudo bem, segundo aquilo que sabemos, correu tudo bem. É o mais importante, é que aparentemente não houve problemas, porque normalmente quando é esses derbys costuma haver às vezes um bocado de... Guimarães-Braga, por exemplo, exato. É uma coisa... E por acaso parece que correu tudo bem, que não houve grandes problemas. Em termos de dentro do campo também foram bons jogos de futebol. E bom, e aqui o Guimarães com uma derrota que pensei que ia ser diferente. O Guimarães bateu-se bem, mas inclinou o resultado para o lado do Braga. O Porto também com algumas dificuldades, mas lá cumpriu, não é? Lá venceu. Como todos, não é? Como o Benfica também, com algumas dificuldades. Não estão a ser fáceis os jogos para os grandes. Sim, é que o Braga, não é? Já este ano, sobretudo no campeonato, não é? Já leva 4 derrotas. Sim, o início deve com um pouco muito mais... aquém do costume, não é? Porque sim, não é? tem feito um excelente jogos na Liga Europa, está estado está muito no bem, máximo, no máximo e no campeonato. Pronto, às vezes joga e as bolas não entram, não é? Às vezes é aquele bocadinho de sorte que é preciso também. Sim, ainda agora demonstrou. Uma bola vai ao poste, não é? Não marca e depois sofre um golo, depois anda atrás do resultado e perde jogos assim, perdeu 4 jogos quase praticamente assim. Agora está um bocado melhor, foi ganhar Guimarães, foi bom, porque se perdia em Guimarães. Sim, o Sapinto se calhar ficava um bocado mal, não é? O Sapinto se calhar começava a ter também um pouco em risco, exatamente. Mesmo assim ainda está em nono lugar, não é? E se não fosse isso, tinha só 12 pontos, não é? Mas também está em nono lugar, mas sim, também... Sim, mas já só está a um ponto do quinto, por exemplo, pois que é o de Guimarães. Pois, que é o Guimarães. É o que eu ia dizer. Está a um ponto do Guimarães. Porque, a gente vai ver, bom, o Famalicão, mas, por exemplo, o Benfica que vem em primeiro e o Sporting em quarto já são 10 pontos de diferença. Pois, mas se perdia, em Guimarães ficava a 4 e depois... Já prometi até o Guimarães perder mais uma vez e ficar sempre isso à frente do Braga, não é? Não, aqui olha, esta jornada. Não, acho bem, porque eu tenho visto jogos do Braga e joga muito bem, e tem bom futebol e na Liga Europa e mesmo no campeonato. Às vezes falta, no campeonato falta aquele bocadinho de sorte. Sim, às vezes é isso. É dominar, como dominaram o jogo no Boa Vista. Dominaram o jogo, praticamente, e depois perdem. Sim, ao fim perderam. Perderam o jogo em dois contra-ataques, as bolas vai e entra e do lado deles não entrava, o guarda-lhes tirava fora ou batia no posto ou na trave e não entrava e pronto. Mas tu... essa pequenina sorte que lhe está a faltar no campeonato, também penso que estão a ter um pouquinho na Liga Europa. Na Liga Europa. Não, mas na Liga Europa tem-se batido bem. Ou que não mereçam, mas por exemplo, no Wolverhampton, a segunda parte, o que o Wolverhampton fez, merecia no fundo o empate, não é? Ou até ganhar, se calhar, o jogo. O Braga defendeu-se bem e tal, teve a pontinha de sorte, também é precisa, não é? Conseguiu segurar mais a vitória lá. E conseguiu. Aqui no fundo o destaque desta jornada, na minha opinião, vai para o Passos de Ferreira, que já não vencia há muito tempo, não é? Ah, pois, acho que... E que teve aqui uma vitória importante para tentar sair debaixo da cauda, não é? É a segunda vitória que tem, exatamente, em 11 jogos. E destaco também o Famalicão, que continua praticamente sem perder, não é? Tem apenas uma derrota, que é no Estádio do Dragão, não é? Foi no Estádio do Dragão. Ou seja, já vai em 11 jornadas e o Famalicão continua aqui isolado em terceiro lugar e continua a não ceder, com 7 vitórias, 3 empates, e apenas uma derrota, continua a fazer aqui um campeonato belíssimo, belíssimo. Agora um campeonato que está um pouco aquém é o Desportivo das Aves, não é? O Desportivo das Aves mudou de treinador e tudo, mas continua só com uma vitória. E 10 derrotas, é muita coisa. Exato, exato. Mas aqui o Desportivo das Aves, o ano passado. Conta-se com 3 pontos só. O ano passado, o Desportivo das Aves tinha 2 ou 3 avançados muito jeitosos. Pois. E esses avançados saíram e o Aves não foi buscar. Olha, não tem. Falta um pouco de meios, não é? Falta quem marque. Não se quer também, se calhar, meter em aventuras e buscar o que não pode, não é? Se calhar também é isso. Não tem. E de maneira que falta ali um bocadinho de. Mas ano passado, os jogadores empeçados também. Pois, exato. E esses jogadores saíram e o Aves agora está com dificuldades em ter alguém à frente que marque golos e que. O Aves até não é que joga mal, mas à frente falta qualquer coisa. Falta aquele jogador que estava emprestado para o Sporting, o Baldé. Tinha o Amar Baldé, exato, e tinha o outro. Tinha ali sobretudo dois à marcou frente. Marcou muitos golos, deu muitas vitórias ao Desportivo da Aves. E onde é que ele está agora? Está em Dijon, em França. Pois é. Houve ali dois ou três jogadores muito jeitosos. Foi incluído na transferência do Rosier para o Sporting. E bom, vamos à classificação, não é? Bom, a classificação é a seguinte: primeiro é o Benfica com 30 pontos, segundo o Benfica com o Porto com 28, terceiro o Famalicão, como disseste, que está sempre em terceiro com 24, quarto o Sporting com 20, quinto o Guimarães com 16, depois temos. O Rio Ave em sexto com 15, e também com 15 o Boa Vista, e o Tondela e o Sporting Braga, que está em nono lugar, mas com 15 pontos também. Com 13 temos o Gil Vicente em décimo, e também com 13 em décimo primeiro o Santa Clara, e depois temos o Vitória de Setúbal com 12, Moreirense com 11 e Marítimo e Belenenses também com 11. Em 16º temos o Portimonense com 8, Passo Ferreira também com 8 e em último o Desportivo das Aves com apenas 3 pontos, como dissemos, uma vitória, 10 derrotas. E como eu dizia, 12 gols marcados, 26 sofridos. Como eu dizia, esta vitória foi importante para o Passo, até porque agora vai ao Estádio Dragão, não é? Pois é. É sempre um jogo difícil. Pois é, porque. A próxima jornada, portanto, dia 29/11 temos o Santa Clara Boa Vista, depois dia 30 temos o Moreirense Aves, o Benfica Marítimo, o Portimonense Famalicão, dia 30, jogos dia 30, depois dia 1/12, temos o Tondela Belenenses, o Setúbal, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, o Gil Vicente Sporting, e depois dia 2/12, temos o Braga Rio Ave e o Porto Passo de Ferreira. Portanto, jogos aqui a começar no dia, a próxima jornada, a começar no dia 29 e a terminar no dia 2. De dezembro, portanto, a 12ª jornada. Da sexta à segunda. Exato. É da sexta à segunda. É assim? Isto é assim. Devido às transmissões, claro. Devido às transmissões televisivas, faz com que haja. Já é quatro. Que assim toda a semana temos futebol. Temos a Liga dos Campeões, terça e quarta. Liga Europa, quinta. Campeonato de Portugal, 4 jogos, é futebol todo dia. Não é? Não, o que é muito tarde é este jogo, este Porto Passo Ferreira, por exemplo, é segunda-feira, dia 2, segunda-feira, às 9:45 da noite. É tarde. Em Portugal, exato. Sim, em Portugal. Mas mesmo em Portugal é tarde, para um dia tarde, de semana é tarde. 10:45, 10:30, que termina. Sabe lá que o Passo Ferreira é ali perto, não é? Os adeptos, no fundo. É meia hora de caminho. Sim. Né? É, mais ou menos. Pronto. Vamos ouvir o Luís Manuel com o teu jeito de cigana, já há uns anos que eu não ouço isso, portanto, vamos lá ouvir. Meu bem, aflito e tentador. choro, meu Deus, vai, vai, vai, amor. Minha inspiração, minha fonte de prazer, tu és o meu vício, tenho que dizer. Teu jeito de cigana, bailando sem parar, com vestido de chita, não para de dançar. Teu jeito de cigana, com tudo para dar, com som das castanholas. Mais linda ainda, por não ver. saudade não. Oh saudade, por favor, diz ao meu amor que aguarde. Tenha alguma paciência, pois eu voltarei mais tarde. Oh saudade, por favor, diz ao meu amor que aguarde. Tenha alguma paciência, pois eu voltarei mais tarde. Tenha alguma paciência, pois eu voltarei mais tarde. Ai, ai, ai, olhai, olhai, meus senhores, minha terra linda, mais linda ainda, por não vender flores. Martírios que a saudade saudades. Ai, ai, ai, olhai, olhai, meus senhores, minha terra linda, mais linda ainda, por não vender flores. E acabamos de ouvir o Tis Boémios, Os Lírios São Lírios. Canção do Alentejo ou do Ribatejo? Alentejo. Olha, agora... Posso dizer? Agora vamos à segunda liga, não é? Sim, vamos à segunda liga. Começamos com a Série A, a décima jornada. E os resultados são os seguintes: Mafra 3, Porto B 1, Académica 1, Farense 2, Leixões 3, Oliveirense 2, Feirense 1, Varzim 2, Penafiel 1, Benfica B 1, Cova da Piedade 0, Estoril 2, Nacional 1, Covilhã 0, Académico de Viseu 0, Vila Franquense 2, Chaves 2, Casa Pia 0. E a classificação? Primeiro é o Feirense com 27 pontos, segundo o Nacional com 22, terceiro o Estoril com 21, quarto o Covilhã com 20, e quinto também o Leixões com 20. E depois são equipas que têm menos um jogo também, é preciso ver. O Farense e o Nacional têm um jogo a mais. E ora, estava aqui no Leixões, depois Covilhã e Leixões com 20. Em sexto temos o Chaves com 18. Sétimo o Barzinho com 16 e também um jogo a mais. E depois temos o Mafra em oitavo com 10. Com 15, Penafiel com 13 em nono, décimo Académico Viseu com 12, décimo primeiro Feirense com 11, também com 11 o Benfica B em décimo segundo, em décimo terceiro temos o Vila Franquense com 10 pontos e o Porto em 14º também com 10 pontos, em 15º a Académica com 9 pontos. Esta Académica que está mesmo muito mal, já podemos até falar um bocadinho, mas está mesmo mal, dá para lá muito problema com a direção e tudo. Em 16º temos o Oliveirense com 8 pontos, 17º a Casa Pia com 7, em 18º Cova da Piedade com 6 pontos. E como eu disse, a Académica que está em 15º lugar com 9 pontos. O César Peixoto já não é o treinador. E houve reuniões esta semana com a direção por causa da SAD, não sei o quê, e mais não sei quanto, anda para lá tudo. Aquilo deve haver falta de dinheiro. A falta certo? De dinheiro, certeza. Porque absoluta. Estes clubes... Eles agora vão deixar, parece que os sócios acho que vão deixar de fazer essa não era uma SAD, era um não sei o quê. E agora querem fazer uma SAD tão... Mudar o sistema. Os estatutos da. Porque assim, no fundo, o que arruinou um bocado esses clubes foram os estádios. Vocês se repararem, o Beira-Mar, o Académica, ou três ou quatro clubes, o Leiria e tudo, os novos estádios é que arrumaram com esses clubes, porque é uma despesa muito grande e depois os dinheiros não chegam. Para a equipa e para o estádio. E nos grandes acontece o mesmo. A diferença que há é que os grandes continuam a endividar-se. Mas continua tudo em águas de bacalhau, ou seja, não sou... tudo se perdoa aos grandes, aos pequenos não, nada se perdoa. E os pequenos têm que pagar, e não tendo dinheiro, claro, acontece como começou com o Beira-Mar, que desapareceu, e Leiria, praticamente, que desapareceram, não é? Estão aí ainda, mas quase que desapareceram, praticamente. Mas tu sabes muito bem que sim, Portugal tiram. Porto, Sporting, Benfica, que no campeonato acabou. Pois claro, mas o problema é que aí ele se perdoa tudo. Não é isso. E aos chamados mais pequenos não há ajudas nenhumas, pelo contrário, não é? Porque se fosse, por exemplo. E é pena uma equipa como a Académica, o estádio que ali está, a cidade que é, de facto é pena que caia como está a cair. São quatro estádios, porque é o Beira-Mar. Sim, mas o do Algarve, no fundo, não havia ninguém já. Quando se fez, já foi mal feito. Porque não havia. E aquela Madeira era para ser um na Madeira e não se fizeram na Madeira para ter mais um em Portugal, no continente. Se calhar era melhor lá do que. Porque no Algarve, no fundo. Eu acho que já na altura não havia grande equipa assim. Estava lá o Farense, mas o Farense também já estava na segunda divisão naquele tempo. Pois. Na altura foi um pouco mal feito esse dado. E eu acho que em Aveiro, no Beira-Mar. Por estar a falar do Beira-Mar, se não tivessem feito o estádio ali, o Beira-Mar não tinha dado influência como deu. Foi isso que arruinou estes clubes. E é o que está acontecendo, na minha opinião, na Académica. É uma despesa porque enorme. O povo, os sócios, não vão ao estádio lá acima. Estavam habituados a estar ali, um a pé, a cidade era ali no centro, perto da universidade. Ainda é retirado da cidade. Fica um bocadito, não é assim muito, há muita gente ali à beira. E... Sim, mas o campo antigo do Beira-Mar. No Mário Duarte, no Beira-Mar. Agora estão a destruir, já estão, daqui a 2-3 meses está completamente destruído. É bom? Sim. E até onde é que joga agora o Beira-Mar? Joga lá no Novo, lá em cima outra vez, mas tem pouca gente. E eu fui ver jogos da Distrital e nem sequer subiram, foi o Espinho que subiu ao Campeonato de Portugal, aqui há dois anos ou três, e estavam lá 4 mil pessoas para ver o jogo de Distrital. No Mário Duarte. E agora lá em cima não há ninguém. Não vai ninguém. Não, fica retirado. O estádio fica eles, um pouco retirado. E eles quiseram fazer um estádio ali, porque se formos gastaram a ver, dinheirão. Se formos a ver, Jamiro, a maior parte dos adeptos são pessoas já com alguma idade, não é? Aqueles verdadeiros adeptos do Beira-Mar, não é? Dele e de outros, não é? É um bocado retirado. Tem que se pegar no carro, os transportes também não há transporte, no fundo. Não há um metro, não há nada, não é? Não há nada que vá ligar ao estádio. A Câmara chegou a pôr lá autocarros no dia de jogo, mas nem que os autocarros vão para lá para cima. O povo sabe como é, vai à maneira dele, não precisa de autocarro para nada, vai à maneira dele, vai como antigamente, e ali a pé e pronto, morava ali a ver. E passava por caminho, via meio de pessoas e tudo, falava e tudo. Era o convívio do domingo. Se a equipa se mantiver na primeira divisão, o povo até vai, porque o Braga também mudou. também mudou, ainda é uma diferençazinha do estádio antigo, 1 de maio, para o novo, e o povo vai, não é? A equipa, se estiver bem, o povo vai, acaba por ir, aos poucos vai se adaptando, vai chegando, não é? Ali o problema foi que também o Beira-Mar caiu logo, não é? Mal teve o estádio novo, durou um ano, parece, ou dois, que não, no máximo. Tu dizes que está um pouco longe da cidade, não está, está e não está. Porque assim que sais dali da Ria para cima, que vais virar ao estádio. Sim, mas faz sempre 4 ou 5 quilómetros. Não, nem, não, não há nada. Não há nada. 4, 5 quilómetros não há nada. 4 quilómetros. Sais dali da Ria, sobes assim um bocadinho, cortas ali um bocadinho por dentro. Estás logo ao pé da rotunda do hospital, e o estádio é logo por trás do hospital, portanto aquilo é 1,5 km, 2 km, aqui são 10 minutos a pé. Sim, mas já obriga quase a pagar os carros. Não, muita gente não vai, porque não há estacionamento, não há estacionamento, pois, que chegue para lá, não tem que chegue. Com a universidade agora tem pouco estacionamento, portanto, mas o povo ia ali, e ali estava habituado. Sim, mas onde é o estádio tem muitos estacionamentos. Ali eu ia, tem, mas o povo não quer ir para lá. Não quer ir para lá. É assim. Bom, e a próxima jornada então desta Série A, temos os seguintes jogos: Covilhã Feirense, que é dia 29/11. Covilhã Feirense, ou seja, aqui é quase. É tudo para o fim de semana que vem. Exato, isto aqui é quase. Porque como este fim de semana é taça. Aqui é quase como na primeira divisão: começa também dia 29 e termina dia 1. Os jogos. Então temos um Covilhã Feirense. Depois temos o Farense Chaves, Vila Franquense Académica, Varzim Penafiel, Estoril Leixões, Casa Pia Nacional, Benfica B Mafra, Porto B Cova da Piedade e Oliveirense Académico de Viseu. E esta é só para a semana que vem, como a primeira divisão também, não é? Sim. Pronto. E vamos então à Série B? Agora vamos a uma música primeiro e depois vamos ao campeonato de Portugal, com os séries A, esta, B, C, esta é a segunda divisão. Esta é a segunda divisão. Ah, está bem. Agora era eu que estava confundido. Já pensei que já estava na Copa do Mundo. No Campeonato de Portugal. Não, estamos na segunda. Estamos na segunda divisão. Então vamos lá. A ver, o Amado Batista e Simana e Simaria, Folha Seca. Bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventura, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceito. Com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou: vou-me embora desta casa e do teu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Vai onde o vento quer. Minha

Hoje o Vizela recebe Benfica hoje à noite para a Taça de Portugal. Portanto, penso que aqui este 0-0 também pode ter um bocadinho a ver com isso. Depois tivemos, ora, portanto, o Vizela 0, São Martinho 0, Berço 2, Oliveirense 1, Guimarães B 3, União da Madeira 0, Marítimo B 1, Marilinense 1, Braga B 1, Mirandela 0, Faf 2, Cerveira 0, Chaves B 0, Bragança 0, Pedras Salgadas 1, Montalegre 0, e aqui um resultado um pouco à moda antiga, Maria da Fonte 7, Câmara de Lobos 0. Sim senhor, e a classificação primeiro é o Lourosa com 26 pontos, segundo... Não, isso é a Série B. Ah, pois é, desculpa lá. Como é que eu fiz tens isto? Tens aqui já. Ora, a classificação é a seguinte, então faz lá em primeiro lugar temos o Vizela com 28 pontos. Pois é, estava na segunda liga. Segundo o Braga B com 25, terceiro o Merlinense com 24, quarto o Faf com 23, quinto Maria da Fonte com 22 pontos, sexto Guimarães B com 20, sétimo Montalé com 17, oitavo para o Berço com 15 pontos, também com 15 temos em nono o Marítimo B, 14 para o São Martinho em décimo lugar, 11º Mirandela com 13, 12º Pedras Salgadas com 11, 13º Bragança com 10 pontos, 14º União da Madeira com 8, também com 8 em 15º Cerveira, 16º União Desportiva de Oliveirense com 7 pontos, 17º Chaves B com 5 e 18º e último Câmara de Lobos apenas com 5 pontos. E agora sim, agora vamos então à Série B. Ou à próxima jornada, não? Sim, então, hein? Próxima jornada, agora para, também tudo. Para o fim do mês, não é? Para, começa no 30 do 11 e acaba primeiro o sábado, o Oliveirense Faf, e depois no domingo temos o Merlinense Guimarães B, Câmara de Lobos Braga B, Montalegre Chaves B, Mirandela Marítimo B, Cerveira Maria da Fonte, São Martinho Pedras Salgadas, Bragança Berço e União da Madeira Vizela. Ora, o Vizela, depois de um jogo para a Taça com o Benfica, tem aqui uma deslocação um pouco longe. A Madeira. Não é? Mas vai em primeiro, não é? Vai em primeiro. O Vizela. É, o jogo é amanhã, parece que para a Taça. O Benfica é hoje. É hoje. Então, depois também já vamos logo a seguir, vamos falar do tamanho da taça, não é? E então, a Série B, os resultados foram os seguintes: Canelas 2, Pinho 2, Arouca 1, Vila Real 0, Felgueiras 4, Vila de Moinhos 0, Pedras Rubras 2, Figueirense 0, Gondomar 3, São Joanense 0, Paredes 2, Leça 2, Trofense 0, Castro Daire 0, Lourosa 5, Varadares Gaia 0 e Amarante 0, Coimbrões 1. O Amarante. Espera aí, já que estás a falar do meu Amarante, enquanto estamos aqui, dizer que o treinador que estava lá foi demitido. Ah. Foi demitido esta semana. Pois, os resultados somente têm sido melhores. E que é o treinador da formação dos 19. Que o cargo de. Que é mesmo. É mesmo da casa agora. É mesmo de lá. É mesmo de lá. Vai agora, a pé para o treino e tudo. É? Mora lá perto, vai a pé. Pode ser. Se calhar até se calhar, também parte dos jogadores que estão na equipa principal do Amarante são da formação. Pois é, porque pois hoje é. Em dia, é. Os clubes ali na nossa zona, de Bolo de Sousa, há falta de dinheiro e nos clubes, da maneira que parte dos jogadores é da formação. E se calhar este senhor conhece melhor os jogadores do que quem lá estava, se calhar, não é? Se está ligado à formação, se calhar foi ele treinador de parte dos jogadores, não é? Da principal equipa, e pode ser que de facto as coisas marchem um pouco melhor. Pode ser. Portanto, e após esta jornada, a classificação é a seguinte: em primeiro lugar o Lourosa com 26 pontos, segundo o Arouca com 25. Arouca que tem vindo a subir, jornada após jornada, e já está aqui em segundo lugar. Terceiro, São Joanense com 22, quarto, Leça com 21, quinto, Espinho com 20, sexto, Felgueiras com 19, também com 19 em sétimo, Coimbrões, oitavo lugar para o Lusitano de Vila de Moinhos com 16, nono também com 16, o Paredes, décimo lugar, Canelas 2010 com 14 pontos, 11º, Valadares de Gaia com 13, 12º, Pedras Rubras com 12, 13º, Castoreiro também com 12 pontos, 14º, Gondomar com 11, 15º, Amarante com 9 pontos, também com 9, Trofense em 16º, 17º, Figueirense com 7, 18º e último, Vila Real com apenas 4 pontos. Trofense também que na época passada lutou até ao fim para subir divisão, não é? Para ficar nos primeiros lugares, para ir à disputa à Liga Final. E agora está também com muitas dificuldades nesta uhum. série. E o Amarante está lá para baixo, não é? Pois. Sim, sim, 15º. Acho que descem 4 ou 5, não sei. Acho que é 5, exato. Acho que é 5 descem. Já se acabasse hoje, já descia, não é? Exato. E a próxima jornada, que é para o dia primeiro? É domingo. São todos os jogos domingo, exato. Não é este domingo que vem, é para o outro. É dia 1, tens aqui em Vila Real. É da manhã. Pois, porque esta é semana com a taça, não há jogos. Não há jogos, não é? Claro. Então temos um Vila Real Trofense, Vila de Moinhos Amarante, Figueirense Gondomar, São Jurense Arouca, olha, vizinhos, e Coimbrões Pedras Rubras, Castro Dai Lourosa, Lessa Felgueiras, Pinho Paredes e Bela das Gaia Canelas. 2010. E agora vamos lá. Está a série A, série B. Série B. Falta a C e a D, mas vamos ouvir. Vamos ouvir mais uma música e depois vamos às duas últimas. Série D, série B. Série C e D. Exato. Força aí. Vamos? Vamos lá então. Então vamos ouvir o Sol do Torrão com a canção A Terra que um Dia Eu Deixei. Portanto, vamos lá recordar, nós imigrantes, exatamente, o que sentimos por a nossa terra. A terra que um dia eu deixei, recorda com alegria. Se vou cumprir eu não sei as promessas que eu fiz um dia. Estou noutra terra ancorado, que nada lhe diz eu bem sei. Lembro o meu cantinho amado, a terra que um dia eu deixei. Vou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia. E a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Vou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia. E a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Procurar o que eu sempre imaginei, mas prometi que ia voltar. Se vou cumprir eu não sei. Noutra terra eu fiz morada, onde a saudade é tão fria. Lembro a minha terra amada, as promessas que eu fiz um dia. Assim vivendo a vida, envolvida em fantasia. E a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Ou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia. E a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Vivendo a vida, envolvida em fantasia. E a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Ou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia. E a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Vivendo a vida, envolvida em fantasia. era bom demais. O bailarico lá no chão batido, a iluminação era candeia a gás. Eu fui a um baile lá para trás dos montes, o acordeonista era bom demais. O bailarico lá no chão batido, a iluminação era candeia a gás. Eu nunca vi um baile tão gostoso em um salão lotado de mulheres. Agarradinhos no esfrega, esfrega, a gente mal podia mexer com os pés. De madrugada o calor apertou, a luz quase apagou, mas isso não deu em nada. A mulherada nessa confusão gritava, tira a mão para a rapaziada. Era mão naquilo, aquilo na mão, todo mundo gritava, é na que vai o pão. Era mão naquilo, aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. Acordeonista era bom demais. O bailarico lá no chão batido, a iluminação era candeia a gás. Eu fui a um baile lá para trás dos montes, o acordeonista era bom demais. O bailarico lá no chão batido, a iluminação era candeia a gás. Eu nunca vi um baile tão gostoso em um salão mulheres. Agarradinhos no esfrega, esfrega, a gente mal podia mexer com os pés. De madrugada o calor apertou, a luz quase apagou, mas isso não deu em nada. A mulherada nessa confusão gritava, tira a mão para a rapaziada. Era mão naquilo, aquilo na mão, todo mundo gritava, é na que vai o pão. Era mão naquilo, aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. Era mão naquilo, aquilo na mão, todo mundo gritava, é na que vai o pão. Era mão naquilo, aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. E agora vamos então à Série C do Campeonato de Portugal e os resultados foram os seguintes: Marinhense 1, Fátima 0, Anadia 1, Fontinhas 1, Oleiros 1, Recreio da Águeda 0, Torriense 1, União de Santarém 1, Oliveira do Hospital 2, Beira-Mar 2, Sertanense 1, Benfica de Castelo Branco 0, Condeixa 2, Caldas 2, Vitória de São Tomás 1, União de Leiria 1, e Sporting Ideal 1, Praiense 3. Ora, e a classificação é a seguinte: em primeiro lugar temos o Praiense com 24 pontos, segundo para o Beira-Mar com 20. 20, que ele perdeu, não empatou o Oliveira do Hospital, e o Oliveirense, foi o Oliveirense, o Oliveira do Hospital, marcou já nos descontos do mesmo ao cair do pano. Senão tinha uma vitória, era mais 2 pontos, era capaz de estar igual. Que, sim, que o Praiense, mesmo, exato. Não fica até a 4, ficava sempre atrasado de um ponto. Mas e em terceiro lugar temos o Sertanense com 19 pontos, quarto para o Caldas com 17, quinto Águeda com 16. Com 16 temos aqui várias equipas: em quinto lugar o Águeda, em sexto o Torriense, em sétimo o Marinhense e em oitavo o Fátima, todos com 16 pontos. Espera aí só um minuto, dizer que o treinador e a direção do Fátima demitiu-se porque já não há dinheiro para pagar, não é? Aqui não há dinheiro, portanto, o treinador instituto já foi de pedir a admissão, que já foi já. Portanto, o Fátima está abandonado. E o Torriense também, o treinador desta terça-feira também foi demitido. Isto foi cada para vez... lá, o novo treinador é o Quimberto. O Quimberto. Um antigo jogador vez... que já treinou o Vizela. Sim, exato. E que treinou o Brasil também. Que jogou no Sporting, não foi? Jogou no Brasil, sim, no Sporting. Inverte, jogou aqui em França. Lateral, exato. Pois. Jogou aqui em França. E que fez uma subida com o Brasil até à segunda liga. E agora, ultimamente, jogou, foi treinador do Futebol Clube dos Lusitanos. Se calhar era aqui em França, nos Lusitanos, talvez, de Samor, não? Talvez. Não, dos Lusitanos de Samor, quem está lá é o secretário. É o secretário? O treinador dos Lusitanos de Samor é o secretário. Ah, não sei. Já lá está há quatro. Pelo menos há 4 anos. Uhum. Agora o Quimberto, se não me engano, ele jogou, ou parece que foi no Nancy. E do Nancy foi para o Sporting. Uhum. Foi ele, porque ele começou a carreira dele de futebolista aqui em França. E ele depois é que foi para o Sporting. Esteve no Barzinho também, esteve no Sporting. Uhum. Não, isto é assim, de facto, realmente é aquilo que nós temos falado. Falei há bocadinho na zona de Bolsouza, na nossa zona, Amarante, Faf, Felgueiras, Paredes, aqueles clubes estão todos um pouco na miséria. Exato. Há falta de dinheiro, há falta. E esse, mas não é só lá, é um pouco para o país inteiro, porque é assim, as empresas hoje em dia não ajudam como ajudavam antigamente. Pois. Eu vejo lá em Felgueiras, é a capital do calçado. Felgueiras. É uma cidade, um concelho de muita indústria de calçado. Aquilo, não falta lá fábricas de calçado. O que é certo é que os chamados mais antigos, não é? As pessoas mais idosas, os fundadores, no fundo, das fábricas, foram falecendo ou foram deixando as fábricas. E os filhos é que foram tomando conta. O que é certo é que os filhos, hoje em dia, estão-se a marimbar um pouco para o futebol e para ajudar, seja o que for. Uhum. Uma associação de futebol, uma associação desportiva de atletismo, seja o que for. Os filhos o que querem é... Isto não é discriminar ninguém, mas é a realidade. Isto é a realidade do dia-a-dia. Querem as estegas, bons carros... Prontos, querem é desfrutar da vida. E esquecem-se que isto faz parte da cultura também das nossas da terras. Da cultura, não é? E da vida, da cidade. Exato, da cultura da nossa terra, não é? Ajudar as associações e tudo. O que é certo é que hoje em dia essas ajudas cada vez são menos. É. E os clubes, isto no caso dos clubes de futebol, porque não é só os clubes de futebol, os ranchos, o atletismo, tudo, estão a sentir essas dificuldades. Não há meios. Nós aqui pronto, estamos a falar no caso do futebol. E realmente está a acontecer um pouco para o país inteiro. De toda maneira, por todo lado, nos ajudam as associações, não é? Pois, associações. Como nós aqui fazemos bailes e tudo, se a gente não tem esse pessoal ali, também. Podemos ver a desapareção dele. Se não há meios, não se pode suportar o orçamento. As despesas que tem. Nós temos aqui pedido às pessoas para comparecerem quando é as festas, pois. Tentarem vir o mais possível para ajudar isso e aderir a parece sócios. Que não, mas... Porque 20 euros para uma pessoa ao ano não é nada, pois é não, mesmo assim. Ajuda pouco, mas para a rádio é muita coisa. Porque ajuda muito. É como diz o ditado: migalha a migalha, a galinha enche o papo, não é? Grão a grão. E é mesmo assim: a rádio, se não houver as ajudas das pessoas, é evidente que a rádio tem tendência a mais tarde ou mais cedo a desaparecer. Isso, sem dúvida. A rádio, as associações como a rádio vive de ajudas, dos patrocinadores e dos sócios, não é? Não há receitas, e estas festas que a gente vai fazendo é para isso, é para aderir, angariar dinheiro para que a rádio vá continuando. O que é certo é que cada vez mais, infelizmente, há menos gente a participar e é pena porque é o que eu digo, os chamados mais antigos ainda vão aparecendo, estão sempre lá, não é? Isso é mais cultura já. Mais novos é pena. É pena que não venham também, sobretudo de vez em quando, que não apareçam, porque a rádio, claro que precisa de toda a gente, não é? E nós somos aqui uma comunidade grande em Orleans. Nós, a comunidade que aqui somos, era para nas festas da rádio em Montição, em São João de Blonha, era para ter sempre casa cheia, porque há aqui cerca de 50 mil portugueses, se não passar já. É, Portanto, aqui não só, aqui há. Aqui no departamento do Loiret é uma grande comunidade portuguesa, não é? Mas também há muitas associações portuguesas. Sim, pois é tal coisa, é uma associação... Sim, mas a rádio só é uma. É? A rádio é só uma, e depois há outras ao lado, a União, a Ronda, depois vai para o Chateau Neuf. Mas no fundo não fazem. Quer dizer, há muita gente. Trazem os artistas. Mas no fundo trazem artistas como nós. O João Sim, por aí fora. E é pena não haver mais união, mais harmonia, não sei, vá, mas. Porque penso que não, era muito, muito bom, penso eu. Mas então vamos lá, a classificação, então vamos lá. Sim, continuamos então, ora, como tinha dito... Posso começar do princípio até. Não, como tinha dito, havia aqui quatro equipas, não é, com 16 pontos. Mas pronto, pode ser do início. Ora, em primeiro lugar o Praiense com 24, segundo Beira Mar com 20, terceiro Sertanense com 19, quarto Caldas com 17, depois aqui quatro equipas com 16 pontos, em quinto lugar o Águeda, sexto Torriense, sétimo Marinhense e oitavo Fátima, todos com 16 pontos. Depois com 15 temos duas equipas, em nono Oleiros e em décimo Anadia, em décimo primeiro Leiria com 14 pontos, em 12º União de Santarém com 12, em 13º Benfica de Castelo Branco com 11, também com 11 em 14º Oliveira do Hospital, 15º para o Fontinhas com 9 pontos, 16º o Sernais com 8, também com 8 Sporting Ideal com, em 17º e em último lugar 18º com Deixa com 7 pontos. Ou seja, repare-se aqui, o Leiria também aqui, como tínhamos falado na outra série, o do Trofense, por exemplo, equipas que no ano passado lutaram até ao fim para a subida, para a subida. Fez o playoff da subida. São equipas que um ano apostam um pouco mais, mas no ano a seguir já têm que reduzir, porque não há possibilidade de fazer 2-3 anos a apostar, não há muito essa possibilidade. Sim, mas também depois há jogadores que são retirados, não é? Que são pois, que... mas fizeram mais campeonato, há jogadores que claro que saem. Tu vê, por exemplo, ano passado o Felgueiras, como tu dizias, que foram 3 jogadores que saíram, pois, três ou 4, e agora precisa de adaptação. Como o Bruno esteve a falar, como tu disseste, que o Leiria está tudo com falta de dinheiro, só preciso agora, os jogadores vão-se todos embora, agora ainda sobretudo que vai haver mercado agora no inverno, pronto, vai ficar sem nada, se calhar o Leiria vai desaparecer, não é? Sim, estas equipas, é o que eu digo, Beira-Mar, Leiria, os estádios arruinaram um pouco estas duas equipas. Já sabe que, por exemplo, onde aqui em França, os clubes não têm o estádio é da cidade, pois, é, no, é no Sérgio Leão. É da Mairie, exato. Pois, mas onde o único que tem o campo de futebol em nome próprio e do clube é o Leão, senão os estádios são todos municipais, não é? Exatamente. Ora, onde o Portugal... Isso é 50% de ajuda, pois, para o clube, sem dúvida. Eu em Aveiro, chama-se o Estado Municipal de Aveiro, mas a Câmara não quer despesas. Claro. Fez uma vez um tempo, depois parou, botaram lá uma empresa. Pois, mas aconteceu a tomar, também. A tomar conta daquilo, a fazer o que é preciso. Tudo. Fazer tudo. E custava 300 e tal mil euros por ano. E o Beira-Mar podia pagar, e a Câmara não pagou, e aquilo foi tudo abaixo. Pois pronto, pois, foi igual. É uma despesa muito grande. São despesas muito grandes. Bom, e a próxima jornada, que é então para o dia primeiro também, vai ser o Praiense Sertanense, Fontinhas, Oliveira do Hospital, Santarém, Sernache, Leiria, Anadia, Águeda, Condeixa, Benfica de Castelo Branco, Marinhense, Beira-Mar, Oleiros, Caldas, Sporting Ideal e Fátima, Torriense. Ora, e falta a Série D, e vamos série então D. À Série D, e os resultados são os seguintes: Louros 2, Amora 1, Armaçanenses 1, Alverca 3, Oriental 2, 1 de Dezembro 0, Real Massamá 4, Olímpico do Montijo 1, Olhanense 1, Sacavanense 0, Sintrense 1, Lusitano de Évora 0, Aljustrelense 1, Sintra Futebol 0, Pinhal Novense, Fabril, não temos aqui o resultado, penso que não foi realizado este jogo. Foi adiado. É 24 do 11, ora então é amanhã, não é? Sim, é amanhã 24. Exatamente. Né? E Loltano 1, Esperança de Lagos 1. E a classificação? Este jogo está aqui a 29 do 3. Já se jogou? É a jornada de... Não? Não sei. Há um problema aqui, se calhar foi mal marcado. Pois, exato. Talvez. Exato. Portanto... A classificação... Vamos à classificação então, não é? É, forcei. Primeiro é o Olhanense com 28 pontos, segundo o Real com 24, terceiro Alberca com 23, Loulutano com 21 em quarto, em quinto temos o Louros com 20, depois temos o Pinhal Novense em sexto com 19, Sintrense em sétimo com 16, também com 16 o Oriental em 8, oitavo lugar, em nono lugar está o 1º de Dezembro com 15, o 10º Amora com 13, também com 13 em 11º os Armaçanenses. 12º temos o Sintra Futebol com 11, depois em 13º temos o Sacavanense com 10, também com 10 o Aljustrelense. Em 14º o Montijo está em 15º com 9 pontos,

Ai quem me dera, ai quem me dera ir ao céu e vir à terra. Eu só queria, meu amor, eu só queria ir ao céu e vir um dia. Assinaste-me com lenço à sombrinha do loureiro. Nunca julguei que o teu lenço fosse meu acobiteiro. Ai quem me dera, meu amor, ai quem me dera, ai quem me dera ir ao céu e vir à terra. Eu só queria, meu amor, eu só queria, eu só queria ir ao céu e vir um dia. Vamos à Taça de Portugal ou à Liga dos Campeões? É como quero, pode ser a Liga dos Campeões, uma breve, breve recapitulação, mas que de toda maneira... Os jogos já são terça-feira? Terça-feira, por exemplo, ao Grupo A, não é? Terça-feira é o Paris Saint-Germain, o Real Madrid-Paris Saint-Germain, que sim, aqui é, terça-feira. E o Galatasaray, e o Galatasaray com o Clube de Bruges. Joga um às 6 e outro às 8, portanto é um último jogo, não é o último jogo, é o penúltimo jogo, não é? Porque depois praticamente os dois já estão classificados, não é? O Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Sim, já estão. O empate chegou para o Paris Saint-Germain para ficar em primeiro. Sim, mas depois ainda joga o Galatasaray em casa, portanto. Sim, mas na última jornada, portanto, mesmo que perca. Não sei, vai ser talvez um jogo bonito até, vamos lá ver. Sim, porque a desforra do 3-0 no Cal. O Real está a melhorar, está a melhorar muito, acho eu. E, sim, vai querer defender a sua imagem, como vai diz o defender, defender a sua imagem. O Paris Saint-Germain, como já está classificado, não é, praticamente para os oitavos, portanto. Mas bom, penso que vão jogar um jogo bom, porque tem bons jogadores, o Paris Saint-Germain tem jogado muito bem, não é? Tem 4 vitórias, tem 12 pontos, portanto, 4 jogos, 4 vitórias, está muito bom este ano, está melhor que o ano passado, e com o Mbappé e com o Icardi, a equipa está boa, pronto, vamos lá ver se vai ser um belíssimo jogo, penso eu. No fundo é o Di Maria que tem sido um motor e o Di Maria e... Di Maria parece o Di Maria quando estava no Real da Madrid. Tem sido um motor desta equipa. Di Maria é muito bom, por acaso está mesmo muito bom. Pronto, e vamos e a Série B, vamos ter o Tottenham Olympiacos e o Estrela Vermelha Bayern de Munique, onde o Tottenham tem o nosso Mourinho. Sim, exatamente. Temos o Mourinho que já venceu hoje na estreia, não é? Foi vencer 3-2. Foi vencer 3-2. O West Ham. Sim, e esteve a ganhar 3-0 aos 85. E portanto vai ter aqui a estreia também contra um treinador português também, Pedro Martins. O Bayern também já está, não é? E o Tottenham. Vai ser aqui um encontro de treinadores portugueses, Mourinho e Pedro Martins. É verdade, está no Olympiacos. Portanto, aqui também o Bayern já lá está e o Tottenham. O Tottenham, se ganhar amanhã, também já confirmo. É terça-feira também, não é? É dia 26. Portanto, se ganhar também já confirmo. E depois no grupo C, no grupo C é do grupo do Manchester City, não? Para aí. Não. Manchester City, que já está também praticamente classificado. O Shakhtar é que está mais, Shakhtar e o Dinamo de Zagreb têm ambos 5 pontos cada um. Portanto, o Shakhtar recebe o último, que é o Atlanta de Bergamo, que tem apenas 1 ponto. Se o Shakhtar... Sim, mas se o Shakhtar ganhar e faz 4, ainda entra na corrida, não é? É que se o Shakhtar ganhar, não é? Risca de complicar a vida ao Dinamo Zagreb, porque joga com o Manchester City. E não vai ser fácil, não é? E o Dinamo de Zagreb também vai... Vai ao Atalanta agora, e o Shakhtar recebe o Atalanta depois, na última jornada. Mas Está aqui um Enguilha aqui com os dois, não é? Pois, o sítio já lá está e falta o resto. O Shakhtar jogou muito bem no outro dia, que eu vi o jogo, quando eles jogaram em casa contra... Não, quando foram ao Dinamo Zagreb, que empataram 3-3. Sim, sim. Jogaram muito bem e houve lá uns erros do árbitro que o Luís Campos não estava lá muito contente, sim, sim. E com razão. Mas pronto, é assim. Pode ser que agora é Júmeres fora. E vamos então ao grupo D, não é? Pois. Grupo D, que temos aqui, vamos ter então a Lokomotiv de Moscovo, Bayern Leverkusen e um Juventus Atlético de Madrid. É verdade, também um grande Juventus jogo. Juventus também que já lá está e aqui no fundo está em disputa o primeiro lugar. O Atlético, se for ganhar a Juventus, vai igualar, portanto está em disputa aqui o primeiro lugar. E depois temos o... Os outros não. Atlético, esse que não está muito bem este ano, não é? E que se perde na Juventus e o Lokomotiv vence, pois. Fica a um ponto do Atlético. E o Atlético corre o risco de. Porque depois recebe o Lokomotiv. É uma luta direta depois entre eles. Pois dois. É. Porque, portanto. É verdade. O Atlético este ano não está muito bem. O Lokomotiv pode muito bem ganhar. Hein? O empate chega aqui para os dois. Chega para os ganhar o primeiro lugar Roberto. E chega para o Atlético passar também, confirmar a passagem. Pois vamos ao grupo mas, B, bom, então. Normalmente penso eu que devem passar os dois, mas não. Sim, sim. Só se o Atlético de Madrid. Porque não tem, como tu dizes, não tem. Não tem andado a jogar bem, não. Não tem andado a jogar muito bem. Por acaso não tem jogado, mesmo no campeonato. Mesmo no campeonato. Ora, o grupo E, vamos ter. Talvez então, seja a falta de João Félix, é por isso. Vamos ter então no grupo E o Genk Salzburgo e o Liverpool Nápoles. Aqui Liverpool e Nápoles estão quase lá, mas aqui o Liverpool, se vencer o Nápoles e o Salzburgo vencer no Genk, que o Salzburgo tem uma boa equipa, fica a um ponto do Nápoles e, portanto, e o Nápoles também não está a passar uma grande fase, pois. E o Salzburgo ainda pode ter aqui uma palavra a dizer, sim, mas bom, pois o Nápoles também recebe o Genk, sim, na última jornada, não é? Mês de dezembro. Exato, exato. Mas bom. Mas aqui prevê-se também um bom jogo, Liverpool do Nápoles. Penso que o Liverpool vai acabar em primeiro, se ganhar este jogo já agora, não é? Porque o Nápoles também há um problema lá com o treinador e com os jogadores e com o presidente. Pois é, o Codigo está a passar uma boa fase também, o Nápoles. É, o presidente queria multá-los todos e não sei o que mais e não sei quanto, mas bom. E vamos então ao grupo F. O grupo F temos o Slavia de Praga, Inter de Milão e vamos ter o Barcelona, Borussia Dortmund. É verdade. Ora, aqui o Inter tem uma palavra ainda a dizer. Se vence, iguala com o Dortmund. No caso do Barcelona vencer o Dortmund, Dortmund desse também não está a atravessar uma boa fase. Não. Ainda hoje empatou 3-3, a perder 3-0 em casa com o último, ainda foi buscar o empate. Foi ontem. Mas com o último, que assim, com o último, não, é verdade. Não está a passar também uma boa fase, o Dortmund. Marcou-nos. E aqui o Inter. Nos últimos minutos mesmo. Se for vencer ao Slavia de Praga, o Inter de Milão pode beneficiar de uma vitória do Barcelona e ficar a um ponto do não fiquem empatados. Sim, fica empatado, exato. E aqui também o Dortmund, se for ganhar ao Barcelona, pode complicar muitas contas aqui deste grupo. Pois é. Pode complicar muitas contas deste grupo. Sim, porque depois o Inter recebe o Barcelona, não é? Se perder aqui com o Dortmund em casa, o Barcelona corre o risco também de não ir lá, porque depois vai jogar com o Inter, o Barcelona. Pois, e é que o Inter depois vai ao Barcelona, pois. O Barcelona vai ao Inter, é que é. Exato, é que é. Exato. O Barcelona, se não ganhar esse jogo, se quer perder em casa com o Dortmund, corre o risco de não ir lá. É verdade. Tem que ganhar este jogo já. Exato. Tem que ganhar este jogo já. Para confirmar, porque corre porque o risco. Se não ganha, corre o risco de não ir lá. Se não ganha, pois, como tu disse, depois vamos o Inter... ao grupo. Grupo G, que é o grupo do Benfica, que já não tem chance. Então vamos ter o Leipzig Benfica e o Lyon, não, Zenit Lyon e Leipzig Benfica, exatamente. Pois. Sim, aqui é. E o Benfica ainda tem hipótese, portanto, se for ganhar aqui a Alemanha, o Leipzig que entra na corrida. Tem que ganhar os dois jogos. Exatamente. Sim, e também já não digo até que para a Liga dos Campeões, mas pelo menos continuar na Liga Europa. Exatamente, a terceiro lugar, exatamente. Até porque depois beneficia de receber o Zenit, exato. Pois, mas recebe o Zenit, pois claro. Mas tem vamos... o Benfica para ir lá tem que ganhar os dois jogos. Ir ganhar agora a Alemanha e receber o Zenit e ganhar também. Depois temos o grupo. O Leão pode ser que até perca no Zenit, não é? Não, nunca sabe. Vai ser. E até era bom para o Benfica, não é? E depois, em último lugar, em último grupo, o grupo H, vamos ter então um Valência-Célsia e um Lille-Ajax. É verdade. E aqui está um grupo também que nada está decidido, ou seja, o Lille já está arrumado, nem a UEFA praticamente já vai. Mas os outros três têm todos 7 pontos. Os outros três têm todos 7 pontos. Valência em primeiro lugar com 7, segundo Célsia com 7, terceiro Ajax com 7. Portanto, isto aqui. Está aqui uma luta muito grande aqui. Aqui, sobretudo, que agora vai haver um Valência-Chelsea, não é? Dia 27, quarta-feira, portanto, às 6 horas. E à noite, depois tem o Lille-Ajax. E depois é o Chelsea-Lille e Ajax-Valência. Portanto, está mesmo aqui, é muito complicado. Mas, bom, não sei, o Ajax tem jogado, mas já não é o mesmo jogo que antigamente. Não é o mesmo jogo que no ano passado. Parece que perdeu também jogadores, não é? Sim, exato. Perdeu os jogadores e é por isso também que foram um bocadinho abaixo. Mas não é o Ajax do ano passado, não. Então agora vamos ir à Liga Europa e vamos fazer só as equipas portuguesas? Sim, o grupo? Então vamos ao grupo. Lá. Ora, vamos começar pelo grupo dele, do Sporting, não é? Aí está. E portanto, o Sporting recebe o PSV Eindhoven e o Rosenborg recebe o LASK Linz, esta equipa que está a surpreender, esta equipa austríaca aqui na UEFA. Portanto, Sporting, se ganhar, já garante a passagem. Sim. E se perder, pode complicar as contas, porque o LASK, se for ganhar ao Rosenborg, o Sporting de primeiro lugar pode passar para terceiro. É, porque o PSV também tem 7 pontos. O Rosenborg tem 0 pontos, PSV em terceiro lugar com 7, em segundo o LASK Linz com 7 e Sporting em primeiro com 9. Portanto, o Sporting aqui pode passar de se ganhar, garante já. Se perder, pode passar para terceiro lugar. É verdade. Isto nada está decidido também aqui no grupo. Sim, porque o LASK pode ir ganhar ao Rosenborg, não é? Exato, o Sporting foi lá ganhar. Exato, e o LASK está a jogar bem, está a fazer um bom. O Sporting ganhou. Então vamos ao grupo. Grupo E, não é? F. Grupo F, que é o grupo de Vitória de Guimarães. E vamos ter o Arsenal Frankfurt e o Vitória de Guimarães Standard Liège. Pois, e mas. Guimarães aqui que ainda pode ter uma palavra. Mas tem de ganhar tudo. Mas pronto, o Arsenal se ganhar ao Frankfurt e o Guimarães ganhar ao Standard Liège, fica a 2 pontos destes dois, não é? Ainda pode lá chegar. Até que depois o Arsenal vai ao Standard Liège à partida para ver se que ganha, e o Vitória depois vai ao Frankfurt, portanto tem que fazer pela vida. É o que eu digo, tem de fazer. Claro, tem que ganhar os dois jogos, exato. Como no Grupo G? Grupo G, o grupo do Porto, os próximos jogos são os seguintes, Young Boys Porto, e Feyenoord, Glasgow Rangers. E o Porto está em último lugar com 4 pontos, mas ainda pode passar. Mas o Young Boys está em primeiro com 7, e portanto só tem aqui lá e ganhar. O Porto só tem aqui lá sim, ganhar e depois recebe o Feyenoord. E aí tem tudo o Porto só os dois jogos têm que ter vitórias, senão. Claro, tem que ganhar os dois jogos. Senão tudo será muito difícil. E agora depois vamos até ao nosso Braga. Que e vamos ao Braga, que é o que nos está aqui a surpreender na nossa Liga Europa. Porque, no grupo da capa, não é? Pois, porque aqui previa-se que fosse o Besiktas em primeiro lugar, segundo as estatísticas dos entendidos, e em segundo o Valbaranta. O que é certo é que em primeiro lugar quem está aí é o Braga. E o Besiktas em último com 0 pontos, que era a equipa que se previa em primeiro lugar, segundo as apostas. Portanto, e os jogos são os seguintes: Braga, Valbaranta, a receber o Nuno Espírito Santo, já foi treinador do Braga, não é? E Besiktas, Slovan, Bratislava. Portanto, aqui o Braga, um empate. Bah, o Braga praticamente já está qualificado. Mas, por simples ou não, um empate aqui praticamente apurar as duas equipas. É quase. Sim. Pronto. E sim, senhor. E agora vamos à música. Vamos ouvir 7 saias e depois vamos ver a Taça de Portugal. Sim. que eu me maneio, é que me maneio, é que me rebolo nos braços do meu amor. Ai, agora que eu me consolo. Agora que me maneio, é que me maneio, é que me rebolo nos braços do meu amor. Ai, agora que eu me consolo. Agora vamos então aos resultados da Taça de Portugal. Da quarta eliminatória, da quarta ronda, não é? Que já começaram ontem, sexta-feira, com o Leixões 1, Leixões 2 Liga, Santa Clara, Primeira Liga. Portanto, Leixões 1, Santa Clara 4 e o Barzim 1, Loures 0. Estes foram os resultados ontem. E hoje já temos Sertanense do Campeonato de Portugal, Farense, que é o primeiro da Segunda Liga. Estivemos já há bocado a falar. Ganhou 2-1 após prolongamento. Olha, portanto... e de destacar aqui uma coisa. O Farense teve a ganhar 1-0 aos 31 minutos, marcou. E depois o Sertanense foi expulso um jogador aos 53 minutos. Foi expulso um segundo aos 83. Igualou aos 89. E é expulso outro jogador de Sertanense aos 90 mais 5. E no prolongamento com 8 jogadores, ganhou. Aos 93 minutos, marcou um autogol, foi um autogol, mas fez o 2-1. Ou seja, o Sertanense com 8 jogadores eliminou o Farense, que é o primeiro classificado da segunda liga. Portanto, é taça. Destacar. Depois temos o Espinho do Campeonato de Portugal, com o Arouca também do Campeonato de Portugal, que são até vizinhos, não é? O Arouca perto do Espinho, duas equipas do Distrito de Aveiro. Ganhou 3-2 também após prolongamento, o Espinho. Famalicão da Primeira Liga 1, Académica Segunda Liga 0. Sim, já joga hoje. Já jogou hoje, o Famalicão eliminou a Académica. E depois temos o Sporting Braga Gil Vicente, que é às 18h30, portanto... Já está a jogar, vence 1-0 o Braga, já com vence. 21 minutos, o Ricardo Horta que marcou o gol. Pronto, e mais logo para a noite temos o Vizela do Campeonato de Portugal, não é? Vizela Benfica. Benfica, às 20h45. Amanhã... Amanhã temos o Sintra Futebol Marinhense, às 15, Pedras Salgadas Canelas também às 15, Passo Ferreira São Jovenense também às 15, Ana Dia Beira Mar, outro do Distrito Aveiro, dois que já jogaram ambos na Distrital até Há também às 15 Moreirense Mafra. Às 15, às 15h30 temos o Rio Ave Alberca, Porto Vitória Setúbal às 17h30 e Chaves de 2ª Liga, Belenense 1ª Liga às 20. Isto são os restos dos jogos da Taça de Portugal. E pronto, é tudo desta taça, não é? Olha, destacar, há bocado falamos do Mourinho, que o primeiro jogo, não é, foi vencer o West Ham, a estreia dele pelo Tottenham. Sim, é verdade. E o Bob Arantan também foi vencer o Bournemouth 2-1, com o primeiro gol de João Moutinho, um livre, direto, um bonito Sim, gol. O Liverpool também foi ganhar fora. Quem ganhou mais fora? O Leicester também voltou a ganhar e continua O Liverpool ganhou no Crystal Palace. É verdade. E o Leicester ganhou em Birmingham. E o Manchester City está a ganhar 2-1 com uma hora de jogo, talvez, mais ou menos. 56 minutos. O Chelsea por 2-1. Portanto, já estava já o resultado do intervalo. E pronto, é mais ou menos tudo. Sim, que perdeu 1-0 e depois deu a volta ao resultado. Na Espanha, o Barcelona foi ganhar a Leganés, o Betis ganhou o Valência 2-1 e o Atlético de Madrid está a ganhar 1-0 com 63 minutos. Já está 1-1. Já está 1-1. Agora, empatou, exato. Agora, amigos, vou dizer. O Leipzig, que vai receber o Benfica, não é? Está a vencer 3-1 o Colónia. Agora, amigos, para quem tem e quem pode ver, hoje às 21 horas. O jogo é ver o nosso Cristo Rei Jesus do Flamengo contra o River Plate. Destacar que, pronto, o Jorge Jesus realmente chegou ali ao Brasil e revolucionou aquilo. Foi. O Flamengo há 38 anos que não ia a uma final da Taça dos Libertadores, há não sei quantos anos também que já não era campeão do Brasil. Neste momento, há 4 jogos de terminar, basta-lhe um ponto para garantir já o campeonato. E, ou seja, se ganhar a Taça dos Libertadores, que para quem não sabe corresponde à Liga dos Campeões na Europa, se vencer esta Taça dos Libertadores, o campeonato está praticamente no papo. O Jorge Jesus pode se tornar aqui um herói no Brasil, que já praticamente o é. Já o pedem para a seleção, até inclusive. Sim, falta 2 pontos, parece, para ganhar o campeonato. Esta derrota que o Brasil teve no jogo particular com a Argentina, o título está em maus lençóis. E já é quem peça o Jorge Jesus para a seleção do Brasil. É para dizer que o Jorge Jesus, já estamos a falar, se prolongar no contrato que tem. No Flamengo, só até fins de maio. Espera aí, portanto, ele tem em vista outra coisa. Eu penso que o Cristiano quer treinar os 3 grandes do Portugal. Exato. E eu penso que o Sérgio Conceição, que vai dar uma voltinha, não é que esteja a fazer mal, mas eu penso que ele que já anda a preparar, porque ele disse destacar que ele ganha o ordenado dele no Brasil, no Flamengo, não sei se ele o ganhará no Portugal. Cuidado que ele ganha 300 e tal mil euros por mês. Ganha quase mais do dobro em relação ao segundo treinador mais bem pago no Brasil. Atenção, pois. Há uma diferença aqui enorme. É só por dizer, porque ele ouvi no jornal. Sim, mas a ideia ele se prolongar só até fins de maio. Portanto, mais junho que a ideia dele é estar em Portugal, sem dúvida. Nós sabemos disso, que a ideia dele sempre foi estar no país. Isso. Ora bem, ele é o que ganha no país, escusa de ir para fora, isso é verdade. Alguns clubes lhe pagam, como o caso do Sporting lhe pagou, e o Benfica também. Alguns clubes lhe pagam lá e ele não precisa de facto de ir para fora. Ele neste momento no Brasil ganha quase o dobro em relação ao segundo mais bem pago, e mesmo assim ganha menos do que ganhava no Sporting, portanto é normal que ele queira ficar no país. Pronto, por hoje é tudo, não é? Sim, vamos deixar com a RDP Internacional. Exatamente. Tá? E damos encontro ainda 2 ou 8 dias, ainda cá estarei. Sim. E eu depois, meus amigos, tá, se calhar uns 15 dias não me poderei cá vir. Pronto, depois a gente vê aqui com o volume, vamos ver se podemos fazer os dois. Boa noite a todos, bom fim de semana. E bom domingo a todos. Bom domingo a todos, até para a semana, então. Força.